Paredão Flex Prime! DJ Renatinho, agora sim está tudo pronto. Agora sim está tudo certo. Agora, sinta a pressão do som. É Paredão Flex Prime. O som automotivo que toca tudo. Agora, é Paredão Flex Prime. Pra comandar, DJ Renatinho, põe no 12, DJ. Vai, Douglas, em ritmo de shot. Bora começar, Santa Bárbara! O vento sacode e levanta a poeira, espalha o lixo e transforma. Começa a barreira, a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Hoje, Fordão da Saudade, Luciano Scooby, a gente vai chegando, vai tocando. Da família aqui de Santa Bárbara, no Paraí. Tamo na área, vai no paredão! Soprando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente de quem sabe mais. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Nos 10 já tá começando hoje aqui no Luciano's Club. Pra você chegar juntinho, pra dançar muito short, muita saudade, muita arrasta-pé. Vite embora pra essa noitada hoje no Luciano's Club em Santa Bárbara. Se agita o som que ele faz. E o Vitor chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar. Barrendo com força a sujeira, a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. E vida onde? Vento Norte, professor. Meu parceiro J. Douglas, saudade. Ele é o Edson Frank. Hoje pra complementar junto com a gente nessa noitada maravilhosa em Santa Bárbara. Alô, minha externa. Bola chegando. Vem dançar muito short, vem dançar muito arrasta-pé. O nosso Paredão Flex hoje no Lucianos. E quando quiser ele logo derruba os altos coqueiros que tem que cair. Fazendo a limpeza de dentro de casa, soprando pra fora o que tem que sair. Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. E a nossa família já vai chegando, hein? Nossa família, seu funk já vai chegando. Pra dançar hoje, muito shot, muita arrasta-pé, muita saudade. Hoje no Lucianos Clube. Me deve respeito, pelo menos dinheiro. Esse é o cometa futurante que espatifou. E por sinal, você da nossa externa. Portaria da tem meia hora liberada, hein? Bola chegando, bora tomando espaço. Um asteroide. Bora dançar com o paredão. Portaria liberada até meia hora pra você, hein? Pra você chegar e engraçar hoje no Lucianos Clube e dançar com o nosso paredão Flex. Vim, vim! Sempre Vitória, desce em teu olhar. E quatro elos prendem tua mão. Cala de boca, companheiro, vai embora de malcriação. Vitor das Produções. Bora, Vitor! Uma criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Renatinho! Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Paredão Flex Prime. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh, ei, ei, ei, ei. Alô, Brasil, Alô, Guerra e Douglas, ao

colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Aquele abraço, aquela tua adora de pô. Os casais já vão dançando, ó. Já vão chuteando, já vão chuteando. Renatinho! Nossa comitiva de Mosqueira, nossas meninas lá de Mosqueira. Hoje marcando presença aqui no Luciano's Clube. Era uma caravana de Mosqueira, hein, vão? Chegando no Luciano's Clube, nosso paredão. Uma! Forró. É Santa Bárbara do Pará, é Luciano's Clube. Cê já viu um cachaceiro, decidi pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Cujo um Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô. A CG Joel, só na mãe, né, Joel? Só no zap zap. Vindo das produções, meu parceiro, o cara é eletrizante, mano. Fofô, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Paredão Flex Prime. Fofô, o triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. Os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô. Na poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô, fofô na fofô. Na poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Eita, paradão! Chega pra cá, que é nesse shot que eu vou. Vamos lançar um mijador com mijador. Chega pra cá, que é nesse shot que eu vou. Vamos lançar um mijador com mijador. Eu vou fungando no cangote da morena. E ela dizendo, meu benzinho, quero mais. Tá tão bonzinho, tá bem gostoso e apertadinho. Vamos mostrar pra esse povo como é que faz sim. Chega pra cá, que é nesse shot que eu vou. Vamos lançar um mijador com mijador. Chega pra cá, que é nesse shot que eu vou. Vamos passar o mijador com mijador. Mulher bonita que nem melancia grande. O cabra nunca consegue comer sozinho. Cabra de sorte é quem casar com mulher feia. Não se incomoda nem sequer com o vizinho. Chega pra cá que é nesse chat que eu vou. Vamos passar o mijador com mijador. Chega pra cá que é nesse chat que eu vou. Vamos passar o mijador com mijador. Se peito de mulher fosse buzina, de noite ninguém conseguia dormir. Isso é que nem esporão de mandi. É mole de entrar e duro de sair. Chega pra cá, que é nesse chat que eu vou. Vamos lançar um mijador com mijador. Chega pra cá, que é nesse chat que eu vou. Aí tu chega hoje pro Luciano's Clube, hein? Passei a drama por ali, só na mão, bota drama! Sim, dança direito, acaba sem vergonha. Boina de boi. O parceiro Felipe, da Elisa da Bárbara. Grande Felipe! Hoje tá na área, Felipe Bárbara, garoto! Anunciamos Clube Santa Bárbara! Vamos lá, minha externa, bora chegando, minha externa! Bora aí, regressando! Hoje no Luciano Clube! Já tem Edson Frank, já tem Joel! Já tem meu parceiro Douglas, saudade! Muita coisa boa pra rolar nessa noite! Maravilhosa em Santa Bárbara, hein? Pare do mar! Agora você está frente a frente com o Paredão Flex Prime! Com o Paredão Flex Prime. Bora viajar! É Santa Bárbara, garoto! Recebendo o Paredão, vai! O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. A dançar gostoso, vai! Um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. Meu parceiro Fabrício, bora Fabrício! Meu parceiro de inglês, expressão! O cara do Caixão! Hoje na área, né, papai? Desejo louco! Então vem! Vem dançar, vem! Vem dançar, saudade! Só está faltando você chegar! Só está faltando você chegar! Thank you. deseje. Bora que é saudade. Renatinho vai tocando no paredão. Te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, e eu te amo. É saudade, paredão flex chegando hoje aqui no Luciano's Club. E a nossa família saudade já vai chegando com a gente pra participar dessa festa maravilhosa, nessa noitada gostosa que tá fazendo em Santa Bárbara, hein? Sabadão, Pai d'Água e o Pai Edão chegando no Luciano's Club. Renatinho, Joel e meu parceiro Marcelo Show. Arrepiando! Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. No paredão flex, Luciano. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco de acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. De louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Paredão Flex Cry. No meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Vamos chegando junto, hein? Tá dançando no salão, tá bonito, hein? Noitada só vai começando. Só no comecinho hoje. Já já tem Edson Frank. Já já tem meu parceiro Douglas, saudades. Muita coisa boa pra rolar hoje em Santa Bárbara, garoto. Renatinho, da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. cantava com amor e fé. Eu ganhava meu parceiro Júnior, só a mãe da Júnior. Bora, garotinho. Nossa comitiva de Mosqueiro também por ali, só de boa. Hoje aqui em Santa Bárbara, curtindo o nosso paredão. Valeu, meninas! E esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Ora, Marcelo, conheceu uma Luciene, Marcelo, conheceu? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. O Renatinho vai tocando. Já já tem Edson Frank, já já tem o parceiro Douglas. Enquanto isso, o Renatinho vai tocando e vai tocando, vai tocando. Um, dois, três, tá valendo! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. CD da saudade já sendo gravado aqui. Pode chegar, pedir seu alô, passa aí no CD de hoje, aqui no Luciano's Clube. Parte do Renatinho já sendo gravada. Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. Parceiro Moisés, tá de boa, né, Moisés? Vamos, garoto! O rei do periquitinho aqui em Santa Bárbara. Falou que vinha e vem, meu parceiro. Bora, garoto! Sou o banho do teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente. Meu parceiro David, o cara do Maquisson. Teu calor. Renatinho. Renatinho. Renatinho. Porque sem razão me deixou. Pare, pare, pare, pare, paredão. Flex e Pride. Pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Eu posso ser a sua mulher. Eu quero completar sua vida. Eu quero. Hoje eu quero ser a sua querida. Uma. Ninguém irá nos. Bora, Edson. Para tudo e já já tem você, meu DJ. Muito amor. We'll be right back. que o Renatinho vai tocando desse jeitinho, sempre trabalhando em cima de mim, moda sou voar. Hoje que veste o Renatinho da cabeça aos pés, hein? Minha amiga Liliane, loja Mini Modas, também trabalhando, sempre vai restaurante Barracas Moim, meu parceiro Vanderlei, ele é patrão Gisele, Barracas Moim, garoto! Luciano Clube! Pra poder se enterrar, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar outra hora Gelson de Reis. Bora do Sácio da Bárbara! Parceiro Gilmar, ele é a Cristina, adei, hoje marcando presença aqui no Luciano's Clube, curtindo o nosso Paredão Flex, né? Valeu! E vem! Hoje eu quero, hein? Hoje eu quero! Quero amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Bora que é pra esse! Pra esse amor, que é tão grande que não cabe no meu peito. O Paredão Flex pela primeira vez hoje em Santa Bárbara. Diretamente aqui no Luciano's Clube. Renatinho, Joel! E meu parceiro é o Marcelo Show, chegando e tocando. Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Alô,

patrão Luciano Lavalu, hein? E ele, Luciano Esclube! Então toca! Onde passe sempre escuto o nome é pop som. Até em meus sonhos grito pelo show de som. Tudo que eu queria agora ouvir você tocar. Pop som arrasta povo, eu sei que é do Pará. Nele que eu... O parceiro Juninho, bora Juninho! Hoje tá na área, garoto, curtindo o Luciano Esclube. Parceira Cristina, ela e toda a comitiva. Vamos, Cristina! Onde passo sempre, escuto o nome é pop som. Até em meus sonhos, grito pelo show de som. Tudo que eu queria agora ouvir você tocar. Pop som arrasta, povo, eu sei que é do Pará. Somos Clube Santa Bárbara! Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. Tua pele pedaço. Quando tiver tudo pronto, mãe, vai assumir a parada. São as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Tem o corpo todo que tem perfume de flor. Eu vou chorar. Aí se você, Joel. Se você se for. Não, não se vá. Quero o teu calor. Olha o Vitor das produções, babai. Só no caqueado, né, Vitor? Não. Vai bailando, Vitor. Meu parceiro, o DJ Edson Frank e o DJ Douglas Saudade vai comandar o nosso paredão. Vamos dar um espetáculo, o som mais junto com a gente. Hoje chegando em Santa Bárbara, Luciano Esclube, o nosso paredão Flex, Renatinho, Joel, Marcelo. Essa turminha lá de Mosqueiro, meu parceiro Edson Frank e Douglas Saudade. Bora, Edson, vinte embora! Recife, Aracaju, parei em Fortaleza. As praias do Nordeste, que bela natureza. Eu sei, serei feliz. Palma Alagoas, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio e BH, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, de Manaus vim de barco pra Belém do Pará. Andei no meu país para encontrar você, entre lindas ribeirinhas brasileiras que amei. Você é a menina, é tudo que sonhei, entre lindas ribeirinhas brasileiras que amei. Você é a menina, é tudo que sonhei. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Aredão Flex Prime. Do som é Paredão Flex Prime, o som automotivo que gente, toca. E dante assim agora, ó. Bora uma esquentada, bora! Bora esquentar um pouquinho no Lucianos Clube. Paredão Flex Prime. Viajar, garoto! Lucianos Clube hoje é recebendo o nosso paredão pela primeira vez, pintando em Santa Bárbara! Rapaz, dá uma esquitadinha, papai! Já tem a saudade! Cristina, vamos lá, menina. Olá, comitiva hoje curtindo com a gente aqui no Lucianos Clube, né? Ela em toda a cúpula, lá no Paul Marco. Se divertir hoje. Chegando no Lucianos Clube, hein? Vindo das produções, Joel, Marcelino, Renatinho e o patrão Luciano, só de boa! Já! Paredão! Paredão! Paredão Flex Surprise. Then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Dá licença, Bárbara! Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around, all. Olha aqui desse jeitinho, ó, vai! O paredão chegando, estacionando hoje aqui em Santa Bárbara, na casa de show Luciano's Clube, Renatinho, Joel e meu parceiro Marcelinho Show comandando. Este é Paredão Flex Prime. Bora começar a covardia, bora! Bora começar a covardia! Olha a saudade em Santa Bárbara! Comitiba lá de São Domingo do Capim, né? Ó, na manhã, bailando no salão, ó. Essa é pro cara colar peludo com peludo. Você que não se arranjou, a hora é essa. Senão tu fica de touca com o pipo na boca. Carinho, devagarinho, mata meu desejo. Porque tu sabe, o cara malandro é só o gato. Que mora em cima do telhado, não paga aluguel, da pega gatinha, papai. Quero ser seu dono toda essa noite. Vem se o cara malandro é. Fazer o que você quer. papai. Fantasia de amor por você, sonhando o dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando o dia eu te amar. Saudade! É o Paredão Flexo! Ao di là del bene più prezioso ci sei tu. Ao di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle ci sei tu. A sequência sendo registrada no CD de hoje aqui no Luciano's Club. Essa semana já vai estar rolando no WhatsApp, no Facebook, pra você baixar, escutar na sua casa, onde vocês quiserem. CDzão no nosso Paredão Flex! Tira o chapéu pra essa rapaziada usando o Domingo do Capiba, mano. Bailou a noite toda. Agora é pra lá e pra cá. Soltando per me, ao di là del mare più profondo, ci sei tu. Ao di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Ao di là della volta infinita, ao di là della saudade. É o Paredão Flex chegando no Luciano's Club. Renatinho, Joel e Marcelo comandando. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. E você, hein? Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem. Fazendo um carinho também, meu parceiro Luciano, proprietário dessa casa de show maravilhosa que é o Luciano's Club. E não medir o esforço pra trazer o nosso Paredão Flex, hein? Fala, Luciano! Volta. Volte pra mim,

Capaz d'Água no CD. Hoje no Luciano's Club. Quanta liberdade, ah, como tem moça. E a velha linda, que coisa mais linda, ah, como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça das teias do chão. Nos clubes Pai d'Água, hein? Família dançando a saudade. Dançar bem coladinho pra curtir o Paredão Flex hoje em Santa Bárbara. De muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro há tanto tempo, e ao primeiro olhar eu te amei. Pra dançar com a patroa, colar rosto com rosto, bochecha com bochecha e se apaixonar aqui no Luciano's Club. Na saudade, vai! E eu? Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro há tanto tempo que ao primeiro olhar você amou. Só pra dançar, vai! Vamos descolar da gata! Vai dançando! Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Uma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Maltratar? Vamos lá então! Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê e você dengosa dizendo olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. E o que, Marcelo, hein? O filme era triste sem ter você, e eu nunca ficava em teus braços. De bailar, vai! Vai bailando, vai bailando! Em todo canto eu te procurei, ainda não te encontrei. Não era simples como eu pensei, sofrendo estou porque me apaixonei. Você levou o amor que prometeu e me deixou na solidão. Nunca pensei que terminasse assim, não sei porquê. De mim. Paredão Flex Prime. Vou te procurar, te encontrar e te levar ao paraíso. Te reconquistar e recomeçar a viver. Vamos aprender a reerguer, a reconstruir nosso sonho. Quero te abraçar, quero te beijar. E o quê? Meu amor, meu amor. Saudade do Luciano's Club em Santa Bárbara. Benzinho, não fique sozinho. Benzinho, eu posso te dar carinho. E se você quiser, eu posso ser a sua mulher. Essa é a nossa última. A gente vai agradecendo que veio brincar com a gente diretamente hoje no Luciano's Club. Até a próxima, papai do céu, assim permitir. Obrigado, meu parceiro Luciano, aqui da Casa Show Luciano's Club. Vou trazer o Paredão Flex, hein? Obrigado, família Saudade. Essa é a nossa última. O papai do céu no coração. Ele vai iluminando você até no seu destino de hoje, hein? Valeu! Agora você está frente a frente com o Paredão Flex Prime.